diretamente do estúdio um som. Firma, liga o vídeo, hoje a sintonia é nóis. W com parceria, pouca pilha, muita voz. Agora menos veloz, após o futuro incerto. Toda fé no glorioso, não quer ver a morte perto. Deixa comigo que eu tô vivo e valente. Um pouco mais emotivo, coração rega a mente. Valeu pela lembrança, tru, outra vez unidos. Mil anos, vários planos, conterrâneos envolvidos. Acorda a vizinhança, põe criança na varanda. O som que sai do grafite ou da rua da Lamanda. A banda que passa não é bossa, mas é nova. Sem classe na raça, massa que tá de prova. Cola, chega BL, Quebec, Nego, Black G, Murilin, Álvaro, Douglas, Ariel, CV. Não posso esquecer quem tá comigo na corrida. Pra mim rap é união, revolução por toda a vida. Quem concordar me siga, faz figa que vai virar. Quem for contra me liga, esquiva pra não gorar. Truta, quando escutar, deixa tocar o coração. É os malucão de sempre, novamente na função. Quem tem base sabe que não é fácil. Assim segue a família, suave na nave. Vem, se joga na conexão. Que vem, de SC pro mundão. Quem tem base sabe que não é fácil. Assim segue a família, suave na nave. Vem, se joga na conexão. Que vem, de SC pro mundão. Um, dois, a chave é quente. Sai da reta, sente, tô presente. Sem brincar na moral, eu sigo em frente. Ei, já, moleque bom no rap, na função. Mais uma cria de SP lá das ruas do Capão. Seja como for, pés no chão, vou que vou. Aqui estou, tô no ar pra rimar. W, porra, fia. Me crazy. Meu conterrâneo, vários contos, vários planos. Lado a lado, a menina pra cê ver. Pra quem gravava em cassete, hoje o som explode. Prolifera na internet, vixi. O tempo é rei, disso eu sei. Entre frases e fases, só eu sei o que eu passei. Meu respeito a esse ser. Vou seguindo minha trilha, segue quente, segue quente. Segue na picadilha, na junção. Do lado norte da ilha, só quem é, salve a rapa, salve toda a família. Yeah. Quem tem base sabe que não é fácil. Assim segue a família, suave na nave. Vem, se joga na conexão. Que vem, de SC pro mundão. Quem tem base sabe que não é fácil. Assim segue a família, suave na nave. Vem, se joga na conexão. Que vem, de SC pro mundão. Eu mesmo desde a casa de madeira, do campinho, terra preta, da brisa da cidreira. Lembra, era nós, tudo empolgada, gravação no topo do quebra-coco, tudo louco na reunião. Tudo passou, quem se jogou não volta mais. Fernando que acreditou, incentivou, correr atrás. Nego, descansa em paz, o que cê fez foi importante. Acendeu nossa esperança e hoje o corre é constante. O bonde é do gigante, os loucos é lá do norte. Os zica, canas, beat, mesmo pique, sem malote. Não mostra o outro teste, pesca quem tá indeciso. Eu já tô decidido, sei bem onde eu piso. Com o mesmo objetivo, desde a primeira ideia. KM, W, Paul, faz o show sem plateia. Cantando como se fosse gravar no rádio a pilha. Gravando como se fosse defender minha família. Quem tem base sabe que não é fácil. Assim segue a família, suave na nave. Vem, se joga na conexão. Que vem, de SC pro mundão. Quem tem base sabe que não é fácil. Assim segue a família, suave na nave. Vem, se joga na conexão. Que vem, de SC.